Me dê meu cachimbo, que eu quero fumar. Abra minha cerveja, que é pra me alegrar. Me dê meu cachimbo, que eu quero fumar. Abra minha cerveja, que é pra me alegrar. É na embolada que eu quero ver tu sambar. Vem-se embora, vem correndo que o coco vai começar. Já começou e não tem hora pra acabar. É rala, bucho, umbigada até o dia raiar. Segura o tombo que o cantador vai cantar. Embola coco, embola canto, vamos embora embolar. É na embolada que eu quero sambar. Bata esse pandeiro que é pra me alegrar. É na embolada que eu quero sambar. Bata esse pandeiro que é pra me alegrar. Nem minha mole que hoje eu quero sambar. Dança coco, pisa coco e vê o povo brincar. Girando a roda, deixando o coco rodar. Essa cocada não é doce, é cocada pra pisar. Nas horas grandes deixa a mosca rolar. Eu vou pegar o meu amor e vou me embora embolar. É na embolada que eu quero sambar. Bata esse pandeiro que é pra eu me alegrar. Me dê meu cachimbo que eu quero fumar. Abra minha cerveja que é pra eu me alegrar. Já começou e não tem hora pra acabar. Rala bucho, umbigada até o dia raiar. Segura o tombo que o cantador vai cantar. Embala coco, embala canto, vamos embora embolar. É na embolada que eu quero sambar. Bata esse pandeiro que é pra eu me alegrar. É na embolada que eu quero sambar. Bata esse pandeiro que é pra eu me alegrar. Nem minha mole que hoje eu quero sambar. Dança coco, pisa coco e vê o povo brincar. Girando a roda, deixando o coco rodar. Essa cocada não é doce, é cocada pra pisar. Nas horas grandes deixa a mosca rolar. Vou pegar o meu amor e vou me embora embolar. É na embolada que eu quero fumar. Bata esse pandeiro que é pra eu me alegrar. Me dê meu cachimbo que eu quero sambar.